Uma outra terça-feira, um dia a mais, não tem rolê, mas nunca tem. Se olhar lá fora, o tempo aqui não tá tão bom. Cê vai cansar de perguntar, fazer o que, tá tudo bem, mas não se emocione com um só som. Ouro maciço, irmão, e eu vivo liso. Sobreviver o compromisso de buscar. Isso é normal, seu tesouro pra mim é lixo. Aí, me diz aí qual de vocês vai me julgar. Louco verso é insano, mais dinheiro ninguém rasga. A falta atrasa, cê não curte trabalhar. Se cê não gosta, o gosto é seu, não falo nada. Vai, vai, volta pra casa pra esperar. E o que eu tô fazendo aqui eu ainda não sei, mano. Certo ou errado, eu preciso me sustentar. Que é pro meu filho não apontar onde eu errei, disse eu sei. Que ele não tem que reclamar. Paciência ninguém teve comigo. Não sou um exemplo a se seguir nesse setor, não. Só não me venha chamar de amigo sem nem ao menos saber pro que eu dou valor. Desacredita mesmo, meu combustível, irmão. Monstro invencível, cê não viu, mas se criou. Se fosse um filme de terror, tava tranquilo. Vida real, mal defeito que cê causou, ladrão. E hoje quem veio te ajudar? Quem procurou se colocar no seu lugar? Olhar não vê ninguém. E amanhã cê planejava ajudar quem? Se for ver, se for ver, se ver, na sua mesa não tem ninguém. Tranquilidade pra viver dia por dia. E quem diria, vê como é e não é lazer. Tem muito que correr, não tem a ver com correria. Só imagina, depois vê bem o que vai fazer. Uma parte engana, outra rouba, mão atada, não resolve, não. Te envolve fácil, qual será a sua reação? Saiba que rap não é o problema, nem nunca foi. Vai ser pra sempre a solução. Já passa a bola agora, que cada qual cobre seu posto. E o meu time inteiro tá pronto na contenção. Rap disposto a fazer parte da história. Ânimo novo pra mudar a situação. Vida que segue bela, flor sem perfume. Aí dos campos exalando imperfeição. Só poderá ver tudo do alto de um cume. Me diz aí hoje qual sua posição, ah? E hoje quem veio te ajudar? Quem procurou se colocar no seu lugar? E amanhã cê planejava ajudar quem? Se for ver, se for ver, se ver, na sua lista não tem ninguém. Vietnã 2017. Larará. Se for ver, se for ver, se ver, na sua lista não.